batendo. Tempestades de rimas, o flow tá chovendo. A make it rain, bumbo e caixa batendo. Tempestades de rimas, o flow tá chovendo. A make it rain, segura o seu guarda-chuva. A make it rain, segura o seu guarda-chuva. A make it rain, segura o seu guarda-chuva. A make it rain, segura o seu guarda-chuva. Stop, stop, stop, stop. Quando se ouve o eco, ultrapassou os decibéis e não fique perto. Aí a hustla, hustla, as heresias manual. Minha bíblia soldado comandado por Didi Jesus. Jesus pura que passou, muito ensinou. Aqui discípulos formou e hoje eu prego através do meu flow. Bumbo caixa te atrai, água do céu aqui não cai. O flow que tá chovendo, I make it rain. Yeah, o bumbo caixa batendo, tempestades de rimas. O flow tá chovendo, I make it rain, bumbo e caixa batendo, tempestades de rimas. O flow tá chovendo, I make it rain, segura o seu guarda-chuva. I make it rain, segura o seu guarda-chuva. I make it rain, segura o seu guarda-chuva. I make it rain, segura o seu guarda-chuva. Guarde, não se afaste, seja um soldado de combate. Não um covarde, passe o que aprendeu utilizando rhyme. Habilidade mostrada através do mic, sinceridade. De verdade é rimar com amor, como gestos, ensinamentos do meu senhor, seja onde for. Vou rimando, entregando meu louvor, sem medo do tempo que se aproxima com furor. O terror já vem acontecendo, como diz na Bíblia. A linha foi esticada no meio da trilha. Siga e sobreviva para não perder sua vida. Viva e ouça a voz da família Trilogia. Yeah, o bumbo e caixa batendo, tempestades de rimas. O flow tá chovendo, a make it rain, bumbo e caixa batendo, tempestades de rimas. O flow tá chovendo, a make it rain, segura o seu guarda-chuva. A make it rain, segura o seu guarda-chuva. A make it rain, segura o seu guarda-chuva. A make it rain, segura o seu guarda-chuva. A make it rain, benção, através da rima. Money é importante, mas não salva a sua vida. Se liga na minha rima, inspiração vem de cima. Oh, no! Os loucos se abatem quando ouve storm rhyme. I make it rain, niggas, em meio à tempestade, a guerra. Vou pro ataque, o fuzil, meu mic, minha farda, minha calça larga e o meu new era cap. Yeah, o bumbo e caixa batendo, tempestades de rimas. O flow tá chovendo, a make it rain, bumbo e caixa batendo, tempestades de rimas. O flow tá chovendo, a make it rain, a make it rain.